Feito essa gente que anda por aí brincando com a vida. Feito. Cuidado, companheiro. Eu sei, cara. A vida é pra valer. Eu não se engane, não. Ah, lá, tem uma só. Ai, tchau, pessoal, sou invisível. Tu é lindo que é bom, não se vai me entender. Tu é bom, não é provável. Com certeza estão passados em cartório do céu e salve. Fica com você aí, cara. Deus. Confio na reconhecida. A vida não é de brincadeira, amigo. Bom, não é esse rabo bom, não é. A vida é arte do encontro. Oh, haja tanto desencontro pela vida. Isso aí. Há sempre uma mulher a sugerir. Eu sou bem, isso, cara. Sai, deixa as mãos cheias de vergonhas. Isso, isso. Tem um pouco de amor na sua vida. Como no seu samba. Já inveja de entrada, aí. Eu vi muitos sofrentes, você doente. Já inveja de entrada. Tudo de amor. Essa cadência. Os magos não cantam, é você aí, cara. Vence a beleza de sal é palmo do céu. Vai além do tempo, os arbolos de cintas, ter que os pontos vão sair. Irão sair falso. Porque o céu vai nascer lá na Bahia. Como é que vocês são legendas? Como é que vocês são legendas? Como é que vocês são legendas? Como é que vocês são legendas? Como é que vocês são legendas? Como é que vocês são legendas? Eu, por exemplo, capitão do mato Vinícius de Moraes. Isso sei, pá. Poeta e diplomata. O branco mais preto do Brasil, né? Na linha direta de Xangô. Vocês, Arava! Aí, o João Zirinha aqui, que é rei. Aí, a senhora. A maior é o Ixá da Bahia. Terra de Caíra e João José. A vara benção, bichinha, tudo. Mas não é ninguém da dor das minhas irmãs. Chamo, perco. A mão que lhe deu. A benção, senhor. Vamos seguir com a mão e o cartório. Vai ser o pai. A benção, Ismael Silva. Sua benção em todos os prazeres. Benção, Nelson Cavaquinho. Meu caro, benção, Geraldo Pereira. A benção, meu bom, senhor Monteiro. Você se sinta, meu amor. Essa bênção do Edson e Cru. Sua bênção, Ari. A bênção de todos os grandes sambistas do meu Brasil. Branco, preto, mulato. Isso com uma pele macia de azul. A bênção, maestro Antônio Carlos José. Parceiro e amigo menino. Já viajaste tantas canções comigo. E ainda há tantas a viajar. A bênção da voz de Pedro. Passei no 100%, deixou, né? Eu sei que humilhação, o sentimento, a sua ofensa é hoje. Será que o mundo tem salto? Pensa. É de Jara que sou o Cristo. Mas pensa o Padre Paulo. Ai, de já. Amigo novo, parceiro novo. Eu já era já, tem a estrela de já. Comigo. Dois cinco, pensa o meu. Oi. A bênção mais de paciência. As minhas só aconteceu. Com a avó, tanto os marcos do Brasil que tem de santo. Vem com o meu, inclusive o São Sebastião. Sai, lá, vai,